vermelho pra morte enganar. Okearô, meu pai Oxóssi, eu sou sua flecha pronta pra voar. Oxóssi, Okearô, voando pro mundo, espalhando amor. Oxóssi, Okearô, voando pro mundo, espalhando amor. É quinta-feira, 23 de abril, a Xoxó e Pepé no pé da árvore. No canto, no seu ilá.